E agora vamos fazer uma incursão pela história para falar de um documento que estava perdido há uns 400 anos e cuja descoberta tem causado entre historiadores a mesma sensação que causaria, digamos, a descoberta do diário de bordo de Cristóvão Colombo, se é que Colombo tinha um diário de bordo. Bem, o documento recém-descoberto não é o diário de Colombo, mas tem a ver com exploradores saídos da Europa e que foram ter as Américas. Hélia Araújo e Márcia Poole, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, têm os detalhes. Mas antes, vamos lhe dar uma pista musical e ver se você adivinha sobre o que trata o documento. Bem, para quem ficou na mesma, mesmo depois dessa pista musical, eu vou esclarecer que nós acabamos de ouvir um trechinho de uma música peruana gravada ao vivo no Templo do Sol de Machu Picchu, que fica nos Andes peruanos, onde séculos atrás floresceu a civilização inca. E isso porque o documento descoberto recentemente é justamente uma crônica dos costumes da civilização inca na época do conquistador espanhol Francisco Pizarro. O documento foi descoberto na Espanha pela historiadora Maria Carmen Martín Rubio, entre uma coleção de livros e manuscritos antigos. A professora Maria Carmen vai publicar o manuscrito em outubro próximo, em Madrid, e, segundo ela, trata-se da primeira narrativa sobre os incas, escrita no período de conquista espanhola. Márcia, você leu o artigo que o jornal Independent publicou há poucos dias sobre o assunto. Quem foi que escreveu essa crônica? Foi um cronista espanhol da cidade de Valladolid, Juan de Betanzos, que integrou a expedição de Pizarro ao Peru. Ele se casou com a filha do chefe inca Atahualpa, assassinado por Pizarro, e assim passou a integrar a sociedade inca. Daí então, ele ficou numa posição privilegiada para escrever a narrativa sobre os incas, por sinal feita a pedido do vice-rei espanhol, que queria saber tudo sobre os mitos e lendas incas. Segundo a historiadora Maria Carmen, a crônica do Juan de Betanzos vai ajudar em muitos historiadores contemporâneos porque esclarece várias suposições errôneas sobre os incas, isso porque, segundo a professora, esta não é apenas a primeira narrativa sobre os incas, mas é também a mais objetiva. Como assim, Márcia? O que que a crônica do Juan de Betanzos vem, por assim dizer, colocar em pratos limpos? Por exemplo, Hélia, os incas não faziam sacrifícios humanos ao sol. Outra coisa é que, segundo o cronista espanhol, os incas eram uma civilização com um alto grau de consciência social, maior até do que o que existia nas sociedades europeias na mesma época. O Juan de Betanzos diz que existia um costume e a sociedade cuidava de órfãos e crianças abandonadas em orfanatos estatais. Mães que não queriam os filhos, sacerdotisas, por exemplo, deixavam as crianças à noite em certos locais, onde, pela manhã, as crianças eram recolhidas e levadas para os orfanatos. O cronista diz também que a pena de morte era raramente utilizada entre os incas. E por que a professora Maria Carmen diz que essa narrativa é a mais objetiva sobre os incas? Porque, segundo ela, muitos historiadores espanhóis contemporâneos tentaram como que justificar a brutalidade dos seus antepassados que conquistaram os Andes, mostrando os incas como uma civilização cruel. E a professora Maria Carmen diz que a crônica de Juan de Betanzos é a primeira que descreve os incas do ponto de vista inca, e não do ponto de vista dos conquistadores espanhóis. Bem, Márcia, certamente esse documento recém-descoberto vai aumentar o nosso conhecimento sobre essa fascinante civilização, da qual restam agora somente as ruínas de Cusco e Machu Picchu. Mas como a crônica do Juan de Betanzos só será publicada em outubro próximo, por enquanto, vamos ficar com mais um pouquinho do som dos Andes peruanos, berço da civilização inca. E vamos ouvir uma música que muita gente certamente conhece, mas talvez não saiba que, na versão original, ela conta a história do Império Inca. El Condor Pasa. em Londres um pouco da dança argentino-brasileira. Apresentou-se recentemente na capital britânica o espetáculo Rastros, uma montagem do grupo Núcleo de Porto Alegre, que tem como principal coreógrafo o argentino Valério Césio. O espetáculo estreou em Paris, foi depois para Londres e, posteriormente, deveria ser apresentado em mais de 10 cidades europeias antes de ser mostrado aos porto-alegrenses. Aqui, em entrevista concedida ao Serviço Brasileiro da BBC de Londres, o coreógrafo Valério Césio fala do espetáculo e da linguagem latino-americana que tenta imprimir a dança. Valério Césio, com seu sotaque argentino, começa explicando a formação do Grupo Núcleo de Porto Alegre. Nós pertencemos ao Núcleo Dança de Porto Alegre, que é uma firma que produz espetáculos de dança a nível profissional, tanto no sul do Brasil, como no eixo Rio-São Paulo, em Brasília, e em Buenos Aires e Montevideo. É dizer, se maneja nessa parte de Sudamérica. Rastros nasceu da necessidade de dar um tratamento erudito a uma temática e a uma série de coisas que nos importam sobre Sudamérica. De uma série de turnês nasceram conexões com músicos e com determinado material, tanto literário como conceitual, o qual foi se acumulando e formou esta espécie de bibliografia musical e literária sul-americana que integra a trilha sonora desse espetáculo. E a necessidade de falar sobre as nossas coisas nos fez produzir esse espetáculo unipessoal. E nossa ideia é que unipessoal por um fato muito concreto, né, de tentar marcar o que é a solidão desse indivíduo, que nós tentamos fazer a sua radiografia nesse espetáculo, né, do sul-americano. Onde vocês se apresentam mais, no Rio Grande do Sul, ou na Argentina, no Uruguai? Bem, nós, por exemplo, Rastros já foi apresentado agora em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Petrópolis, em Brasília, e depois dessa turnê europeia vai para o Teatro Nacional Cervantes em Buenos Aires. Esse é mais ou menos o nosso roteiro habitual, é de ser centro e sul do Brasil e a República Argentina quase inteira. Geralmente viajamos por toda ela, né, pelas capitais dos distintos estados argentinos. Esse é nosso âmbito, e é o âmbito não só de apresentar os espetáculos, sino o âmbito de colher motivações para futuras produções. Essas motivações, geralmente, elas são baseadas em quê? Fundamentalmente em coisas que têm a ver com as nossas raízes. Nós estamos em um período, na etapa do trabalho, em que nos preocupa muito as coisas que estão ligadas às nossas raízes étnicas e às nossas raízes culturais. Sobre isso que a gente tenta fazer os espetáculos. E qual tem sido a recepção no Brasil? No Brasil tem público para um espetáculo como esse de dança? Sim. Graças a Deus, os espetáculos que a gente faz geralmente tem uma boa plateia, tanto no sul do país como no centro, né? Eu sinto que a receptividade é boa, porque propõe também coisas diferentes às habituais na linguagem da dança. É decir, fora dos chichis, das coroinhas, das sapatilhas de ponta, da coisa formal. Se nós tentamos, assim, sondar um pouco sobre um outro tipo de coisas que importam mais à nossa geração. O coreógrafo Valério Césio, em entrevista concedida ao Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Muita gente fica, às vezes, imaginando como se sairia se resolvesse fazer as malas e ir tentar a sorte no exterior. Pois bem, o jovem cineasta brasileiro Humberto Saccomandi fez justamente isso, e conta agora um pouco de sua experiência a Fernando Rodrigues, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Humberto Saccomandi está aqui com a gente, então, no estúdio, deixou a Universidade de São Paulo, a Escola de Comunicações e Artes de Cinema, e decidiu vir para a Europa para produzir cinema aqui na Europa. Ficou 2 anos e meio na Itália e fez algumas produções. Humberto, por que você decidiu fazer cinema na Itália, mais precisamente? Bom, eu achei que o curso de cinema na Universidade de São Paulo não fornecia a preparação necessária, seja técnica que teórica, para a formação profissional de um cineasta. Então eu decidi partir para a Itália, que eu achava ser, naquela época, o lugar mais apropriado. Por quê? Pela questão da língua, eu já falava italiano, e por toda a tradição cinematográfica daquele país que, com a qual eu me identificava muito. Fez muitas produções na Itália? Sim, eu trabalhei em algumas produções como assistente de direção e a última foi Indiscrezione sulla notte, em dezembro de 86, o filme que agora vai participar do Festival de Taormina. Você decidiu então deixar a Itália, ficou desiludido com a Itália e agora foi para a Suécia. Alguma razão especial? Sim, foi mais ou menos isso. Eu acho que a estrutura de produção na Itália atualmente não oferece oportunidade para jovens diretores. Assemelha-se à situação brasileira? Eu diria que sim, de um certo modo sim. O problema é que a estrutura brasileira oferece a possibilidade, mas para aí. A coisa para aí. A questão na Itália talvez seja um pouco mais complicada, em se tratando de um país desenvolvido, e envolve questões políticas, econômicas várias. Eu acho impossível no momento. E na Suécia, essa condição para um cineasta jovem, que nem você, que tem no momento 23 anos, é mais propícia? Sim, sim. Na Suécia existem diversos organismos cuja função é patrocinar, promover a realização de filmes de jovens diretores. Mas até que ponto a presença do Estado então também não vai ser um fator que vai coibir ou vai diminuir a liberdade do jovem produtor de cinema? Eu acho que a presença do Estado na produção de filmes de jovens diretores é fundamental no sentido de dar a oportunidade a esses diretores de expressar, de se expressar e poder mostrar ao público o seu cinema. Como é a estrutura na Suécia, na verdade? Existe algum instituto que patrocina? Existem diversos institutos. Por exemplo, eu agora estou produzindo um filme, meu filme, o meu roteiro, vou fazer também a direção, que é produzido por uma organização que se chama Filmwerkstan. Que quer dizer? Quer dizer um laboratório de cinema, que tem como função promover curta-metragens de jovens diretores. É um organismo estatal do governo sueco. Além desse, existem outros, como o Instituto do Cinema Sueco e a Televisão Sueca. Como é que você chegou nesse instituto? Através de amigos que estudam cinema em Estocolmo. Há mais brasileiros em Estocolmo estudando cinema? Ah, poucos, muito poucos agora. Poucos estrangeiros pelo cinema na Suécia. Esse seu filme vai ser basicamente sobre o que, Humberto? É um filme sobre uma pessoa que procura um lugar. Eu acho que todos nós procuramos um lugar. E talvez essa procura seja mais fácil do que muitos pensam. E muitos caem dentro de uma procura que talvez seja de um lugar utópico. Então esse é uma pessoa que está procurando um lugar. Basicamente é isso. O jovem cineasta brasileiro Humberto Saccomandi em entrevista ao Serviço Brasileiro da BBC de Londres. O verão londrino é cheio de acontecimentos culturais. E um desses acontecimentos, que se repete todos os anos, é a tradicional exposição de verão da Academia Real das Artes, a Royal Academy. Eduardo San Martín, do Serviço Brasileiro da BBC, nos conta agora um pouco sobre a exposição de verão. A grande originalidade da exposição de verão da Royal Academy da Grã-Bretanha é que é uma grande exposição de artistas amadores residentes na Grã-Bretanha e não de artistas profissionais. Assim, não é uma mostra de pintura como aquelas mostras que os críticos estudam e elogiam. É uma mostra de pintura mais convencional e menos inovadora. Uma mostra da pintura que os britânicos comuns gostam ou gostariam de pendurar nas paredes de suas casas. Este ano, mais de 13 mil artistas se candidataram, sendo que 1.300 foram selecionados. Embora seja, aparentemente, apenas mais um quadro sem maiores chamativos, tem uma aquarela na exposição de verão da Royal Academy, em 1987, que certamente chamará muito mais a atenção do público do que todas as outras obras. O título desta aquarela, mostrando apenas um celeiro e algumas árvores numa típica e bucólica paisagem do interior inglês, é Construção na fazenda de Norfolk. E seu autor é um desconhecido Arthur George Garrick. Por que esta simples aquarela deverá ser o ponto alto dessa exposição? Porque este artista amador e desconhecido, Arthur George Garrick, é nada menos, nada mais do que o herdeiro do trono do Reino Unido, o Príncipe Charles, que tem Arthur e George entre seus prenomes, sendo que Conde de Garrick é um de seus títulos. A paisagem retratada na aquarela vem de uma das fazendas do Príncipe de Gales. Além deste quadro, a exposição de verão da Royal Academy tem centenas de outros quadros muito semelhantes a estes, feitos por artistas desconhecidos e nem tão importantes quanto o Príncipe Charles. Nestes quadros da exposição, há grandes celebrações de situações tradicionais da vida britânica, como a hora do chá, a hora da janta e paisagens interioranas e retratos da costa britânica. Apesar de ser uma mostra de arte convencional e amadora, esta exposição da Royal Academy de todos os verões atrai mais de 150 mil visitantes por ano e é um dos eventos de artes plásticas onde mais se vendem quadros. Eduardo San Martín, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, falando sobre a exposição de verão da Academia Real das Artes da Grã-Bretanha. Ivan Lessa é, sem dúvida, um dos cronistas brasileiros de maior renome. Hoje em dia, Ivan Lessa mora em Londres, onde trabalha para o Serviço Brasileiro da BBC como uma espécie de crítico literário residente. Mas não é só a literatura que o Ivan critica, como você poderá ver ou ouvir nesta crônica gravada pela BBC. O Canal 2 da BBC bolou para este verão uma série muito sobre o picolé de despretensiosa, intitulada My Favorite Things, Minhas Coisas Prediletas. Claro que o prefixo é aquela musiquinha de Anoviça, Rebelde, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. E o formato não poderia ser mais simples. O entrevistador, Russell Hartley, aliás um tipo que é muito o Telmo Martido, vertido para o inglês, visita uma personalidade famosa e, dentro das regras do bom gosto e do bom senso, vai fazendo suas perguntas. Coisa de verão, coisa de 7 da noite, domingo. Lá estiveram Germaine Greer e, outro dia mesmo, a primeira-ministra Margaret Thatcher, que, diga-se de passagem, entre suas coisas prediletas, apontou a torrada com ovo pochê. Mais uma coisa para nós dois, eu e ela, discordarmos. Se eu tivesse mais voz aqui no Serviço Brasileiro, faria uma série calcada nesse modelo, entrevistando tudo quanto é brasileiro aqui em Londres, sediado, só que alterando um pouco a estrutura. De cara, o título daria a deixa, Minhas Coisas Mais Odiadas, e as coisas, no caso, ficariam limitadas às coisas e graças ou sem gracezas de Londres. Insistiria, no entanto, em manter as regras dos bons modos e do bom senso. Dou eu, pois, início, meio e fim a essa série de um só programa. Lá vão algumas coisas que eu odeio, entre aspas, frise-se, que eu odeio em Londres. Quer dizer, coisas que eu desgosto. A nova sirena ou sirene dos carros de polícia. Até, o quê? Uns 5 ou 6 anos, você ouviu um ruído assim. Ninó, ninó, ninó. Agora é igualzinho a Nova York do Kojak da televisão. Os acontecimentos policiais ganham uma estridência que antes não tinham. O ninó, ninó abria caminho do mesmo jeito e chateava menos os cidadãos respeitadores ou, ao menos, ilesos à lei. Telefone em carro. O fenômeno, pensei, é mundial, mas parece-me particularmente inadequado a Londres, de não precisa ir muito longe, a Londres ao fim dos anos 70. Londres ainda tem, graças a Deus, leiteiro entregando leite na porta e carroça puxada a cavalo, transportando aqueles velhinhos misteriosos com seus sacos repletos de obscuridades. O homem que fala ao telefone enquanto dirige não é um homem sério. Eu juro que ele está fazendo isso para chatear os outros só para impressionar. Se verificarem, constatarão. Está a passar trotes, discando um número qualquer e perguntando: pico de barro enferruja, camarão tem bunda. Por falar em telefone, e as novas cabines telefônicas que vieram a substituir o esplêndido design dos mundialmente famosos quiosques vermelhos? Um horror, só se for para falar com um homem que tenha telefone no carro ou com o ET, o extraterrestre, ou com o Steven Spielberg. Outro prazer, ainda ligado ao telefone, o que é curioso para mim, já que eu não tenho quem falar. É curioso o telefone surgir pela terceira vez neste pequeno hall. Máquina de atender telefone. Aquele papo. Ao ouvir o sinal, deixe seu recado, etc, coisa e tal. Bate-me à frente uma gravação dessas e eu deixo de lembrança disparates contundentes. Não gosto de todos os refrigerantes que passaram, de repente, sem mais nem menos, a não conter aditivos, corantes artificiais, estabilizadores, seja lá o que for. Refrigerante não é para ser natural. Natural é água de fonte, é água da bica. Eu não gosto dos tabloides, que baratearam um mundo que deveria ser trágico ou, com boa vontade, apenas lamentável. Não gosto de gente indo, vendo, voltando ou praticando futebol. Futebol acabou em 1970, inventem outro jogo. Hoje sobrou é vandalismo. Não gosto mais de Heathrow e Gatwick. Não gosto mais de não poder fumar no cinema. Não gosto de complexo de salas de projeção. Não gosto do táxi novo. Não gosto de táxi pretão com anúncio pintado lá de fora. Não gosto dos novos ônibus em que você tem que entrar com o dinheiro certo. Eu não gosto de pub com vídeo ou música. Não gosto dos novos comerciais, dos partidos políticos, não gosto da possibilidade da televisão por cabo. O que eu não gosto, daria mais uns 10 minutos para enumerar. O que eu gosto, pois é, estou no lucro. O que eu gosto, daria, esse sim, uma série de 6 programas de 15 minutos. Poderia ser pior. Crônica de Van Lessa, gravada em Londres pelo Serviço Brasileiro da BBC. Você conhece algum rock australiano? Pois é, segundo o pessoal do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, que se mantém atento ao cenário da música pop na Grã-Bretanha, o rock australiano começa a causar impacto por lá. Prova disso é o sucesso que vem fazendo John Farnham. Até recentemente, ele era totalmente desconhecido na Grã-Bretanha. Mas agora chegou às paradas de sucesso e parece que chegou para ficar. A música que está embalando os roqueiros ingleses é You're the Voice, Você é a Voz. Chance to turn the pages all around. o roqueiro australiano John Farnham com seu compacto You're the Voice, já há algumas semanas no Hit Parade britânico.